André Cedês, o Mural de Ibicoara. Fica caladinha, mãe. Caladinha. Ó. Chego na treta, maior falatório. Obrigatório é tu ficar calada. Não quero ouvir besteira essas horas da madrugada. Já que eu tô meio arrogante, escuta o que eu vou dizer. Já passou da meia-noite, tá na hora de meter. Meter. Vai. Já passou da meia-noite, tá na hora de meter. Já passou, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho. Pra lá, pra cá. Treta maior falatório, obrigatório é tu fica calada. Não quero ouvir besteira essas horas da madrugada. Já que eu tô meio arrogante, escuta o que eu vou dizer. Já passou da meia-noite, tá na hora de viver. Eu gosto da cachorrada, eu amo a putaria. Já passou da meia, destrói, pai, destrói, vai. Joga baixinho. Eu amo a putaria, eu gosto da cachorrada. Imagina essa porra do paredão de cinco. Não, papo. Chego na treta, maior falatório. Obrigatório é tu fica calada. Não quero ouvir besteira essas horas da madrugada. Já que eu tô meio arrogante, escuta o que eu vou dizer. Já passou da meia-noite, tá na hora de meter. Oh!